homem. Separa os homens dos menininhos, tá ligado? Sexo, puta, droga, whisky, gin e revólver. Bala doce, lança, Ballantines, White Horse. Trap, dólar, gringa, total, flex, flux, love. Back, ganja, grife, não te faz um Lancelot. Separa os homens dos menininhos. E pra dar bom no B.I.M. Carta, jogo, sobre a mesa. Grande, seda, não é leda. Esses moleque não sabe luxar. Brinca com fogo e pode se queimar. Sem guarda-chuva você pode moiar. Umbrella furada, sei que não vai prestar. Separa os homens dos menininhos. E pra dar bom no B.I.M. Carta, jogo, sobre a mesa. Grande, seda, não é leda. Nós é pico, resta buraco, cada qual no seu instinto. Jogo da sorte é assim, separa os homens dos meninos. Aposta em cavalo marinho, nem sabe o que é turf. Dando um murro em ponta de faca, essa fruta é tutti-frutti. Égua, eita, olha os carros forte. Esses meninos não entendem de corre. Eita, égua, quem rotia é o pai. Esses meninos é geração Wi-Fi. Separa os homens dos menininhos. E pra dar bom no B.I.M. Carta, jogo, sobre a mesa. Brandy, seda, não é leda. Eu no Cartier, pô, Edley. Apostei no tudo e acertei. Acertei no tudo ou tudo e nem te mirei. Menininho não viu nada, só o TTT. Carta, jogo, sobre a mesa. Brandy, seda, não é leda. Cê quer treta, tuta, tenta, tenta, tenta, tenta, tenta. Separa os homens dos menininhos. E pra dar bom no B.I.M. Geração Nutella ou homem de verdade. Cabra macho ou ninho ou parmalat. Dente de leite não é dente de sabe. Fica aí com teu guarda-chuvinha de chocolate. Separa os homens dos menininhos. E pra dar bom